Sauda o dia, pois a vida é sentida bem. Melhor assim. Sauda o dia, pois a vida é sentida bem. Melhor assim. Quero hoje acordar, me olhar diante do espelho e não apenas reparar roupa, feição, barba, cabelo. Agradecer de coração por mais um dia que desperta o sentimento que ontem eu não senti intensidade a cada gesto. E assim viver a vida, pois o amanhã incerto é o despertar do sol que brilha. Planeta em movimento, girando tudo transforma. Os ponteiros do relógio indicam o passar das horas. Pouco vários planos em torno da vida plena. Trajeto do ser humano, escrito futuro reina. Viaje ao vento e observe a paisagem, que o que resta ao final são memórias, breves passagens. Sauda o dia, pois a vida é sentida bem. Melhor assim. Sauda o dia, pois a vida é sentida bem. Melhor assim. Reserva o que realmente impera. São perguntas que faço porque o tempo não espera. Quando menos se sente saudade, tem a noção que já era. E tudo aquilo que passou sobraram apenas histórias. Então é hora de se fixar, de olhar, de sonhar, acreditar e realizar. Tudo se resume, um só desejo de se preservar. Porque o sol que brilha ao amanhecer pode não chegar. Na caminhada o que se planta colherá. Positivamente ter histórias pra contar, aí que tá. Não basta viver, tem que sonhar, saber fixar sua raiz e cultivar. Sauda o dia, pois a vida é sentida bem. Melhor assim. Sauda o dia, pois a vida é sentida bem. Melhor assim. Pro novo dia, seguir onde o vento leva, flutuar em harmonia, sem fardos que a vida herda. Do amanhã que nada sei, o ontem ficou na lembrança. Do agora a inocência de um sorriso de criança. Frutos que muitos querem, desfrute que poucos têm. Calmaria de um segundo que leva um momento além. Distante da tristeza que tece o pano de fundo, nas palavras de um poeta perante os miopias do mundo. O plano é renovar, os erros corrigir, pois ela não mais vi, pra nunca mais voltar. Amigos não mais vi, nem pude conversar, nem pude despedir, a vida se apagar. Viver intensamente em qualquer parte do globo, pois a matéria é perecível e enche o olho do tolo. Quero o melhor e isso almejo pra você e pra mim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim.